Mike Alpha autorizado a decolagem, pista 17, o vento variável com 3 nós. Mike Alpha decola os 10, controle agora 1935, tem um bom voo. 1935, grato por você. Controle Salvador, bom dia, o Papatango Golf Mike Alpha, acionado 5074. Golf Mike Alpha, contato radar, sobre o nível de voo 120, sair da árvore. Para 120, sair da árvore. Autorizaria uma antena, senhor, até o limite aqui? Aguarde. O Babatan Golf Mike Alpha está autorizado, nível de voo 120. 120, solicita se possível 100, senhor. 100 está autorizado, 100 está autorizado, o Golf Mike Alpha. Mike Alpha, 100 grato. O Golf Mike Alpha só foi questionado pelo Centro Recife, que está autorizado até o limite da FI, após estar a critério. O senhor conhece 120 nível mínimo lá da FI Brasília. Vou ter Mike Alpha ciente até o limite da FI, após com Brasília, grato. Autorizado pushback e acionamento no 04 para o táxi, vai chamar na frequência do solo 121 decimal 9. 429 para o táxi, 808. Azul 4069, bom dia. Salvador para Campinas, informação atualizada é aquilo. Chame na frequência do solo 121, decimal 9, para cópia. Afirmativo, será coordenado com o controle do Salvador, o Azul 4069. Precisa? Autoriza direto da PL. Quais coordenação com Recife? Salvador, responde 808 FR para o táxi 114, 3 horas, ponto de alterna. Autorizado táxi via Pátio Uno na Lima, chama Torre Uno no 862, que negar 1015. 1015 via Lima, Pátio Uno Lima, 808. Web 508, confirmando POB e autonomia. 114, 3 horas com. Salvador, 508, leve voltando, aproximando com a escada da 35. Web 5808, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 35, o vento variável com 02 nós. Ali da cola do 35508 West. Bom dia, azul 4069, informação Juliet 360 para Campinas. Informação em curso aqui, azul 4069, Campinas, está autorizado 360, VP Zulu no meio. Decola pista no zero com a direita, será da Leida após voa bridge. Controle 199, decimal 35, acena 5122, confirmando, declando down no 7, mantendo curva e saída. Positivo, 3069, azul 36, decolando da 17, mantendo a direita, Leda, Flash, geral, 35, com a direita, confirmando, e o azul 4069, precisa decolagem da 35, confirmando, autorizado a decolar da 35, com curva à direita, azul 4069. Positivo, essa 35 à direita, a saída da EL, e pode confirmar o telefone, entendeu? 5122, após o pushback, sinal 4069. 122, camarada, decola 23, controle agora 1935, bom voo. 1935, bom dia, 5008. Controle, bom dia, 5008, Web. Web 5008, contato radar, sobe nível 360, saída da Arbor. 360, Arbor, 5008, Web. Bom dia, confirme intenção de voo, corredor forte. O número pé, soldou, soldou, autorizado, decola pista 97, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, assinando 01 no segundo. Fala, seu momento, chama pronto para o táxi, sou Alfa Vitor Juliette. Web 5808, chama o centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 1288-260, bom dia, bom trabalho, 5808 Web. Alfa Vitor Juliette, autorizado o táxi, reporta para ingresso no 17. Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, chama o centro Recife agora na frequência 1288-1260. Caso contato negativo nessas duas, 133-25. Charlie Alfa com 5% de voo. Bom dia, Nova Era Alfa. Mano, meu pé, saudou Salvador, tô cansado, decolando pista no 7, curva à esquerda, corredor forte, controle 1-9, decimal 35, acena 0171. Taxi Torre 1862, em Nova Era Alfa. Autorizado o táxi via Pate 1 na Lima, chama Torre 1-8, só 612, que é HM15, azul 4069. Alfa Vitor Juliette, autorizado o ingresso na 17, reporta alinhado e pronto para a decolagem. Salvador, bom dia, azul 4069, na taxiway Lima. Gente, mantém o ponto de espera da taxiway Lima, o azul 4069. Mantém o ponto de espera da Lima, o azul 4069. Ponto de espera da 35, azul 4069, confirmado. Autorizada a decolagem pistão no 7, o vento variável com 04 nós do Alfa, Vitor e Juliette. Alô, Salvador, 35514.6, bom dia. 35514, confirmando? Tá pronto, copo? Aracaju? Pronto, copo. 190 Caju, autorizada, colapso 190 com a esquerda, saída da boca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5151, confirmando aquela 107, mantendo saída de curva à esquerda. Afirma, Matheus, então estamos autorizados a chegar 190, mais 190 está autorizado, decola da 197, com curva esquerda, fazendo fuga, transição Aracaju, 119.5, o controle sobre a polícia de saída, aciona dupla 2. Correto, confirmando o nível solicitado? Eu não vi solicitado ainda, mas o 190 vai, a gente solicita mais baixo, mais baixo. Aceito no 30, pode ser nada. Como você aceitar no 30, 35, 4? Não, vamos no 190, quer dizer, aceitamos no 90 mesmo e quando igual a gente fala que vai baixar o controle, é o certo. Aqui, ó. Sim. 5-4 eu chamaria o ponto do Pará, chamaria o ponto do Pará, chamaria o ponto do Pará. Curvando à direita, vamos do Juliette até a volta, obrigado.